Meus amigos, nós temos vários livros falando sobre Eurípides Barçanufo. Eu gostaria de recomendar o mais conhecido deles, da sua sobrinha, Corina Novellino, Eurípides, o Homem e a Missão, da editora ID, Instituto de Difusão Espírita. Há várias outras obras onde é citada a personalidade de Eurípides, como Lindos Casos da Mediunidade de Eurípides, Grandes Espíritas do Brasil, de Zeus Vantuil, Grandes Vultos do Espiritismo. É citada uma das encarnações de Eurípides Barçanufo no livro Tormentos da Obsessão, que é também um seminário de Divaldo Pereira Franco. Há um livro de Corina Novellino, uma psicografia do próprio Eurípides chamada A Grande Espera, onde ele nos narra também uma de suas encarnações anteriores. E há um documentário chamado Eurípides, Médium e Educador, da empresa DVD Versátil, do nosso querido Oceano Oliveira. Tem feito um trabalho muito bonito, imagens, testemunhos, lá de parentes e amigos e familiares, uma obra que vale a pena a gente adquirir. É um DVD falando sobre Eurípides Barçanufo. Bom, pessoal, nós temos muitos casos de Eurípides Barçanufo. Nós gostaríamos de falar, por exemplo, das encarnações anteriores. E nós narramos aqui na nossa palestra que há notícias, há especulações, que Eurípides foi, por exemplo, Johann Caspar Lavater. Eurípides gostava muito de criancinha, de crianças, que ele sempre se dedicava no seu educandário, sempre com muito amor, com muito carinho, instituiu a pedagogia do amor. Então, foi um educador por excelência. Aliás, ele asseverava, assim como o próprio Allan Kardec, nos revela em O Livro dos Espíritos, que a solução para a humanidade passa pela educação, mas não tão somente a educação formal das escolas, das academias, mas sobretudo a educação moral, a educação dos caracteres, da perfeição, das virtudes, do cristianismo. Enfim, Eurípides sempre tinha às quartas-feiras aulas sobre espiritismo. No seu currículo constavam aulas de história, história do Brasil, história das religiões. Enfim, o seu colégio notabilizava-se por essa grande envergadura dos seus ensinamentos. Então, Divaldo Pereira Franco nos narra no livro Tormentos da Obsessão, que Eurípides Barçanufo foi Johann Caspar Lavater, que nasceu em 1741, nos cantões de Zurique, na Suíça, que foi um emérito pastor protestante, um orador de grande renome, um homem que falava de Jesus com muita fé e que foi um grande estudioso da psicologia humana, da fisiognomia, do estudo dos caracteres faciais do crânio, que foi o precursor da antropologia criminal.